andrecedesmoral.com.br. O pai não tá on, e muito menos off. Meu coxinha, ele vem. O pai tá oculto. Deixando um sigilo, não explana pra ninguém. Pra vir incomodar, pra vir talaricar. Que invejoso é foda, invejosa também. Várias desejando o que você tem. Tô no modo oculto, tô no modo oculto. Pego ela, amiga dela, eu vou pegando todo mundo. Tô no modo oculto, tô no modo oculto. Pego ela, amiga dela, eu vou pegando todo mundo. Enquanto eu não tiver aliança no dedo, eu sou solteiro. É disso que eu tô falando. Eu gostei ali, véi. O imperador dos paredões. Deixando sigilo, não espana pra ninguém. Pra vir incomodar, pra vir talaricar. Que invejoso é foda, invejosa também. Vários desejando o que você tem. Tô no modo oculto, tô no modo oculto. Pego ela, amiga dela, eu vou pegando todo mundo. Tô no modo oculto, tô no modo oculto. Pego ela, amiga dela, eu vou pegando todo mundo. Tô no modo oculto, tô no modo oculto. Pego ela, amiga dela, eu vou pegando todo mundo. Tô no modo oculto, tô no modo oculto. Pego ela, amiga dela, eu vou pegando todo mundo. Igual eu falei, quem tem limite é cartão de crédito. Eu com GL, vem! André CDs, o moral de Bicoara. Pra não esquecer, enquanto eu não tiver aliança no dedo, eu sou solteiro.